gente se iludir com ofertas deste mundo. Perdem tempo com essas coisas tão banais. Eu também já fui um tolo nos caminhos desta vida, procurando em toda parte minha paz. Eu não procurava certo, meu coração era um deserto. Meus sonhos feneceram e eu senti que estava só. Jesus Cristo me